sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. O sertão é do tamanho do mundo. Sertão é dentro da gente. O sertão é sem lugar. O sertão é do tamanho do mundo. Sertão é dentro da gente. O sertão é sem lugar. O sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou o Senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos governa. O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde a cena. O sertão é uma espera enorme. Sertão, quem sabe dele é urubu, gavião, gaivota. Esses pássaros, eles estão sempre no alto, apalpando ares com pendurado pé, com um olhar remedindo a alegria e as misérias todas. O sertão é uma espera enorme. O sertão